3155. 3155.4. Tá pronto. Autorizado Guarulhos, no nível de voo 3. 40, via Peslu 44. MAB-SI, restante conforme a rota do plano. Pista BS, decola, mantenha reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva à direita. Curva à direita, cumpre o perfil subida da El Leda. Após Leda, direto posição Eudes, onde interceta a rota conforme o plano. Controle 119, versão 35, a torre 1895, acione o código 5067, aguarde 1 minuto para o cotejamento. O gol 1396, ingresso à esquerda, Juliette, atentando o pushback do Avianca, que vai ficar um pouco mais recuado para o seu ingresso até o 62. Sete, vai iniciar o ataque para o 62, está certo o tráfego Avianca, o gol 396. 3155, coteja. 3155, autorizado 340 para Guarulhos, via Presumo 44 até Nilsa. É, decola da 10, 2000, 3000, direita da Euleta, voa Eudes, após 1119.35, a torre 1895, tração 5067 para 3155. 5067, portão 5, chama pronto. Cara. Para o táxi, Xanermeia 321, POB 84, 3 horas de autonomia, alterna Goiânia. 84, 3 horas, Galeão? Goiânia. Ok, Goiânia. Ok, copiado, táxi autorizado, 37 com gesto estacionou, no ponto 010, torre 1895, 1014, boa viagem, 321. Táxi para o ponto de espera, 18... 95 a torre, 1014, 6321, boa. Suporte para girar base pela direita, Mike Eco Delta. Delta autorizado, acusarado para girar base da 17. Sente, o Mike Eco Delta agilizando, ok? Delta. Da Avianca passando a causa sentido ponto de espera, posto autorizado, time táxi 3155. Esse posto da Avianca chama o táxi, tá 3155. 5627, amor, confirma. Negativa 5241. 5241, vitória da conquista, temos aprovação do nível 200, aguarde cota no pátio 3. Nome é 3213, alinhado, decolar, pista 190, vento 140 graus com 11 nós. A linha decola 6320. Sete Mike Delta, é forte na curta, Mike Delta. Salvador, Cordial, boa tarde. Carajano 9, passando certo, de baixar travado. Sente Carajano 9, continua a aproximação, ajuste no 04, informa o tráfego à esquerda, no setor norte, Sikorsky 76. Fazer um pouso parado sobre a cabeceira no 7 sem ter feito com a aproximação, ok? Sim, sem problema, tá visual com o tráfego. O Mike acordou autorizado pouso, cabeceira no 7, vento 140 graus com 10 nós, ajuste 1014, Mike acordou Delta. É, autorizado pouso. Decolado aos 5-2, controle 1-1-9, decimal 3-5. 1935, 6321, na boa. Carajá 1-9, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-3-0 graus com 9 nós, vai no chão 1-0, 1-4. Autorizado pouso, pistão 1-0, Carajá 1-9. Torres, Salvador, passarela 2231. Passarela 2231, continua a aproximação, número 2 para pouso. Tráfico precede, um eco 120 da Força Aérea. 2 milhas da cabeceira 1-0. Continua a aproximação, guardando autorização. Passarela 2231, ajuste 1-0, 1-4. Ok, sente, tá. 2231. Delta no solo 53, pátio 4, frequência livre, boa tarde. Andrezão 55 para o táxi, 114 a bordo, está no galeão com 4 horas de autonomia. 114, 4 horas e 100, segundo direito via Índia, ponto espera no 0, todos 8. 95, altímetro 1014, o TAM 3155, rodagem. Andrew Angel, lá 7295, TAM 3155. Estando estando embaixo travado, 2231. 2231, continua a aproximação, guardando pista livre. Ok, 31. Para Carajá 19 no solo, 55, direita, 121, decimal 9. Direita, 219, Carajá. Salvador, Carajá, 19. Vai, Juiz, 1-0-1-4, cheque o trem. Ok, livre, pouso no zero, tá embaixo, retravado, 2-2-6-1. Filipatio, retentando, teria que aguardar a liberação pelo Brasília, que tá em procedimento de acionamento. Vai estar que até a Delta e aguardar para ingresso no, na pista e prosseguir até o... até o pai de autoridade. Tem segurança na Delta, aguarda. Carajá 9. 0 para 3, não tem crédito. 2 Salvador, Guaraná 3, está no parque de autoridade. Não vai dar para o parque de autoridade. Queime o tráfego, traca já 03. Guará 03. Se não autorizar táxi, reporte na interseção, Guará 03. É 2231957, direita 121, decimal 9. 219, Mira, posso curva direita, preciso subir na rua, após a rua direto conquista. Controle 11935, 1895, é, a torre, acione 5042. Salvador, Salvador, passarei 2231, Librão. Passarei 2231, esquerda, Juliette, parte 3, remota 2. Zulu de Serra, Alagoinhas, visual com o Lira? 4 é porte quando embaixo e travado. Quem quiser abaixado e travado. 025 da pista 35 da qual comprou direto para Alagoinhas. Por enquanto teremos neutral com aproximação no setor norte para a pista 17. Então Salvador, Alagoinhas, pista 35, decola com proa, norte. O controle 1935, torre 1895, aciona o código 0152. Voo 075, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus com 11 nós. Voo no 075. Livre pouso no 0, 075. 3155, decolado 59, controle 119, decimal 35, boa viagem. 035, nada, bom dia. Salvo, salvo. Salvador, 35627, boa tarde, pushback acionamento. Remota 4, parte 3, autorizado, chama para o táxi 35627. Autorizado, chamará para o táxi 5627. Olá, o Carajão 9, tem um dito que o Guará já vai sair do táxi. Tem uma aeronave da Gol, alinhado final com o pouso autorizado, será autorizado na sequência. Ataque, aposta o ingresso do Lúcio Lectã. Guará 03, autorizado para seguir no pátio via pista até o pátio militar, Guará 03. Zulu Juliette 7, autorizado alinhar a cabeceira 35, reporte pronto, alinhado e pronto, Zulu Juliette 7. Positivo. Zero sete cinco no solo 1802, direita no 21.9. 21.9, bom dia. Tô livrando na sua escuta, vou no 075, boa tarde. 075, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes do táxi da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, no 075. Já 19, tem condições de táxi um pouco mais à frente até a marca do ponto de espera e aguardar para ingresso? Afirmativo. O Carajão no 9, tráfico aí a 1 minuto do externo, tem condições de taxar agilizando manobras até o pátio de autoridade? Positivo, vamos estar na pista, autorizado? Autorizado, ingressar até o pátio de autoridade agilizando o táxi na medida possível. Agilizado. Guará 03, estacionar a frequência livre. Torre, é o TAN 3217, estabilizado em LS, pista no zero. Afirmativo, TAN 3217, continue a aproximação, guardando pista livre, o ajuste 10, 14. TAN 3217. Aguardando, 3217. Carajão 9. Carajão 9, observa o solo na estacionada, frequência livre. Obrigado, já. Salvador, 35627, para o táxi PLB 37, autonomia 4 horas, alterna Recife. 37, 4 horas, Recife alternado. Táxi em frente, segunda direita, via Índia, ponto de espera no 02895, altímetro 1014, boa viagem, 35627. Em frente, segunda direita, ponto de espera, 14-1895, obrigado, 1014, ou 5627. escute a Quebec Mini 14 na tinta, guarde copo número 1. Lança a gente, paga a cota completa em 30 segundos. Só dá instrução no solo aqui. Vou no 075 após a TR da Trip, esquerda de Juliette do portão 11. Juliette 11 após o Trip, eu vou no 075. Azul 418, paga a cota? Liga. 418 da Azul, autorizado Salvador, Confins, via posição bridge, apesar do 16, o restante confirma a rota. Pista 10, decola, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva pela direita, no perfil subida da Euleda. Após a posição Leda, direto à posição bridge, controle 119.35, torre 18.95, código 5113. E a rota? Correto, portão 3, chame pronto, azul. Tem cabeceira 10-35627. 3217, letano, solo 06, direito, 1219. Solo, boa tarde. 3217, boa tarde, pousou e voou, portão 04 do pátio 1, táxi à direita Alfa, reporte, pode soltar essa Juliette. E Alfa, reporte essa Juliette, pode confirmar o portão? 04? 04, bem. Oi, Salvador, boa tarde, valor 925, estabilizado em elétrico. Eu 925, última aproximação, guardando pista livre, ajuste 1014. É, 14 guardando pista livre, 925. Trip 5627, autorizado decolagem, pista 10, vento 120 graus com 11 nós. Livre decolagem, 10, trip 5627. Salvador, acionário 6314, informação Quebec, posição 10, autorização Petrolina. Frente Petrolina, 340 aprovado, ponto 4. Pronto. Autorizado então, Salvador Petrolina, nível de voo 340, rota via Zulu 20, após conforme o plano de voo. Decolagem pista 10, mantém a reta até cruzar 2.000 pés na terceira milha, após curva à esquerda, subida Momo, Cogibo, transição Fock. Controle 10935, a torre 1895, 5124, aguarde de cotejamento, tá 3217, esquerda, direto, portão 4. Direto, portão 4, 3217. Xenema 314, coteja. Obrigado, Petrolina 340, serviço que eu resolvo 10, decola 10, 2000, esquerda, Momo, Flávio, 1935, 1895, 124. Aqui é a aerovia inicial Upazulu 20, Upazulu 20, a subida Momo, Cogibo e Flock. Positivo, Upazulu 20, Momo, Cogibo, Flock. Ué, portão 10, chama pronto. Tá. Alô, calma, agora eu vou partir no 8 pra pronto, se tiver que fazer um registro. Portão 3, Verbosa está estacionando na sua esquerda no portão 4, na sequência chame táxi. Salvador, muito boa tarde, Azul 69. 18, a sinal do INSS 30, passar o estado. Azul 9918, continue a aproximação, número 2 para pouso, o ajuste é 10 no 4. Azul 6918. Prossegue como número 2, ajuste 10 no 4, 6918. Cinco no solo, a zona 2, direita, 121, décimo 9. Azul 69, 18, autorizado pouso, pistão 10, vento 140 graus com 11 nós, cheque o trem. Acho que travou, autorizado pouso 10, 698. Alfa 5, táxi autorizado, Alfa Juliette, o portão será o 5, chame antes da Juliette. Alfa Juliette, o que vai chamar antes da Juliette, Alfa. Táxi 4118, 8912, 312, Galeão. 8913 12, Galeão, táxi autorizado à direita. Não pode esperar próximo, 2895, altitude 1014, lugar azul. Autorizado seu ponto de espera, 2895, 2104, 4118, até mais. Boa tarde. É. Azul 6918, 14, direita, 1219. Alivado, 219, 69, mano. Solo Salvador, o azul 6918, número 3. 9-8, boa tarde, táxi autorizado, Alfa Juliette, Pátio 1, portão 01, autorizado. Alfa Juliette, Pátio 1, portão 01, ou 69, ou 9. 925, esquerda Juliette, portão 5, autorizado. Esquerda Juliette, 05, autorizado, 925. Ô, São Salvador, aqui, Pátio 1, portão. Nós estamos aqui com o Pátio 1, mais 10, para iniciar o curso. Você poderia confirmar para a gente? O plano já teria expirado aqui por conta dos 45 minutos passados, ok? Mas eu vou coordenar com o centro aqui para manter a autorização. Vou informar que o senhor declarei mais 10 minutos aí para acionamento, ok? Caso contrário, eu retorno informando a situação, ok? Venceu, mas copiou a autorização ainda há tempo, porque só instante a coordenação com o centro e já te informa a situação. Salvador, azul 4118, boa tarde. 4118, a linha decola pistão no zero, vento 130 graus com 11 nós. A linha decola azul 4118, pistão no zero. Fala, vai, mais travado 17981 93 Yankee. 981 93 Yankee, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 197, vento 130 graus com 11 nós. 3 Yankee. Oceania 314 na 10 para puxa acionamento. 18193 Yankee no solo 18, livrando à direita, estação a frequência livre, boa tarde. Azul 4118, decolado azul 18, controle 119 decimal 35, boa viagem. 1935, obrigado, boa. Salvador, muito boa tarde, Golan 399, transformação Quebec, solicito autorização com Goiânia. Salvador? É o Golan 399, solicito autorização com Goiânia, está com a informação Quebec. Quebec confere 1014 altímetros, Congonhas já aprovado 36, portão 612.4. Salvador, autorizado São Paulo Congonhas, nível de voo 360. A rota é via posição bridge, apesar dos 16, o restante conforme a rota do plano. Decola pistão no zero, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés da terceira mira, após curva pela direita. O perfil de subida da El Leda, após Leda, posição bridge. Controle 10935. Até o 1895 e o código 5136. 120 graus com 11 nós. Cruzado, pouso, pista no zero, gol no 75. Direita, perfil da Daniel Leda. Após voa bridge, após 2 mil pés, curva direita, 3 milhas. Após bridge, apresentou o meio conforme a rota. Controle 19, só 35, a torre 198, pessoal 95, se transpondo 5136, ou 1399. Lerdoso, portão, chame pronto. Chamará, 1399. O 6314 está com 133 a bordo, autonomia de 3 horas e 17 minutos, alternando Recife para o táxi. 133 Recife com 317, táxi autorizado via parte, indo no 02895, altinho no 04, vou viajar hoje. Autorizado táxi via pátio, índice ponto espera da 10, torre 1-1-8-9-5-1-4-1-0-1-4, estado 63-1-4. Socorro, 1-2-0 graus com 11 nós. Muito obrigado. Paulo Salvador, boa tarde, é o gol 1077, formação Quebec, 400 Galeão. Chamou o Solon, 077, ligou? Afirmativo, Solon. 077 é a formação Quebec, 1014, Galeão já aprovado 3x0, ponto 4. Pronto, prossiga. Salvador, Galeão, aprovado nível de voo 3.60, via rota up azul 1-0, SMAP e o restante conforme a rota do plano. Decolagem pista 10. Mantenha a reta decolagem até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após a curva pela direita. Perfil de subida da El Leda, Leda, direto à posição bridge. Controle 10935, a torre 1895. Transponder 5141. Obrigado, Galeão. 1960, pé azul 10, SMAP. Estava da 10, para a direita, na saída da El Leda, após Leda Brito, 1935 ao controle, 1895 torre, e 5141 transporte agora no 071, no 077. 077, 5141, chame para o ponto 9. Paulo Gomes, 755, livrou? Paulo 755, táxi autorizado Alfa Juliette, o portão 02 do pátio principal. Alfa Juliette, 02 pelo principal, Gomes 755. 6314. Paulo Salvador, muito boa tarde, 2231 Passaredo. Salvador? Nossa autorização, barreira, por gentileza. É o trip? Trip não, Passaredo 2231, barreira já aprovado, nível de voo 180, tá no pátio 3, pronto pra 4? Afirma, tá pronto, pátio 2231. Vá tá para subida então para o trip, atenção, Passaredo 2231, Salvador, barreiras, o nível 1-8-0, 180, curva esquerda, subida Momo, vá TAP, após prossegue via Whisky, 4-2, Lapa e restante conforme, controle 1935, 1895, código 5142. Ok, então, autorizado, 180, 180 para Barreiras, decola da 90, esquerda, Momo Vassar, após prossegue o 542, 1935 é o controle, 1895 é a torre, 5142, o transponder 22, 31. Correto, reporte pronto para o espectamento, passarelo. Reportarelo. Ao 27 1935, boa viagem. 1935, graças, daqui a pouco autorizado, o ECO Mike. Sim, é. TAN 3045. Para Salvador? É o TAN 3045, gentileza, coordenar o nível 3880 para o Galeão. 3145, Galeão já tem aprovado 380, pronto, corta. Pronto. Salvador, Galeão, autorizado nível de voo 380. Voa após 10, ESMAP e o restante conforme a rota do plano de voo. Pista 10, decola, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha. Após curva direita, curva perfil da subida da El Leda, após Leda, direto à posição Bridge. Controle 11935, a torre 1895, acione 5147. 380 aprovado para o Galeão, dia pesolo 10, ESMAP, decola da 10, mantém 2.000 pés na, depois curva direita, até 2.000 pés, curva direita. Dael Leda Bridge, 1935, 1895, 14, 5147. 7, 5147, portão 8, ponto 3145. Camarada. Gol, no 399, posição 62, para curso para estacionamento. Autorizado, são táxi. No 399. Chama a táxi, Gol, no 399. Para Confins, está para a cópia. Não seja utilizado Confins 360, pelo Lobo. Pista 90, curva direita, da Eolina Bridge. Controle 1935, responde 5132, o TAN 3217. Portão 04, chama para a posição. Gol 399, está com 111 a bordo, treinando o Galeão, Pastor, 10 a torneira. Táxi, Pátio Mundial, Ponte Espera 18, 95, 1014, confirmando apenas o PV. Ativo, Pátio Mundial, Torre 102900, gol 1399, está com 111 a bordo. Pastor 98, estamos na frequência 11935. Pushback acionamento, TAN 3192, TAN 8. Passe 3 para o pushback. 3192, pushback, acionamento no 8. 3145 no 8? 3192. 3145, desculpa. 3145, portão 8, está autorizado, chama o táxi. Chamará. 2231, chamou para push? Afirmativo. Bate 3, autorizado, chama o táxi. É, foi sobremodulado, entendeu? Que tá autorizado no pátio 3 ou 22, 31. Sim, tá autorizado. No pátio 3, autorizado. Claro. Salvador, 5241 no pátio 3, aguardo um instante devido ao passageiro já autorizado. Portão 9, guarda 399, decolado aos 39, chame agora o controle em 119.35. Boa viagem. 1935, obrigado, até a volta. Zona 077, solidaria acionamento na posição e posterior para o feedback do autoridade. Trip, chamou isso? O gol, zona 077. Ok, no 9 eu tenho um tanque, puxou no 8, vai impedir o seu feedback no 9. É apenas acionar na posição. Quer acionar, estou autorizado. Obrigado. Paulo Salvador, boa tarde, gol no 9 daqui. Para Brasília, só um instante acordo do ajuste no 014. 014, aguardando, gol no 925. início 2231 com 52 a bordo, 7 horas e 20, autonomia, terminando Brasília. 2231, nome de táxi, pátio principal, táxi India Alpha da Ponte Espera, do ponto 1895, ajuste no 04, ambulância. No 04, pátio 3, pátio principal, India Alpha 1895, obrigado, bom trabalho. 241, já coordenei com a equipe de som, após o início do táxi do passarelo autorizado, parte 2 de táxi. O solo 3145 vai ficar 2 minutinhos aqui, mantendo a posição, tá? Já que calma aí. Autorizado com fins nível 360, pedulou no meio, pista no zero, curva à direita da El Leda Bridge, controle 119, decimal 35, transponda 5153, voo 975. Portão 2, 5153 confirmando, chamei pronto para posicionamento. No 755. 3217 apenas o passageiro passar a retaguarda. Brasília, nível 360, rota pesulou no 7, pistão 0, direita, arbor, transição elétrica, controle 119, decimal 35, transponda 5152, gol 19. Confirma a saída pro gol 19. Saída arbor, transição elétrica. 3, 2, 10. Afirma, ainda é qual separada.